3566 avistou a 1700 metros. TAM 3566, autorizado pouso na pista 28, o vento é de 260 graus com 13 nós, últimos 90 metros indisponíveis. Positivo, 260 com 13 nós, os últimos 90 metros indisponíveis, TAM 3566. Correto. D34, autorizado final ELS Zulu, reporte estabilizado no localizador. T3034, clareza 2. Reportarei estabilizado, solicito alguns pequenos desvios para evitar cúmulos da 3834. Confirme por quantas milhas? Os cúmulos são até o localizador, por, digamos, 10 milhas na proa 045040. 045, TAM 3834, autorizado. O Mike Foxtrot Quebec, autorizado cruzar a pista 17, informe para ingresso no pátio principal na Taxiway Lima. Pelo na Lima para ingresso no pátio principal, repórter Quebec. Boa noite, boa tarde, Papa Tango, Mike Foxtrot, de novembro. Contra a intenção de decolagem 1728. 1-7, está no pátio 5 aqui na Baité, estamos com 1-3 de POD, decolando a 1-7, meu Petrolina Concorde. Gente, o vento 270 graus com 1-2 nós, haveria condições de decolar da 3-5? Afirmativo. Aguarde coordenação, Mike Fox 8 November. Guardando. Cinco confins, confirmo POB? 99. 741 autorizado, táxi via Índia Alfa, segue o Embraer da Azul como número 2. No ponto de espera quando pronto, torre 186, ajuste no 0 no 3. Ok, eu no 0 no 3 não, mas agora vai seguir o Azul, chamada 2, depois o Web 6741. Paulo, boa tarde. Está passando mais de 4 pontos de tempo. TAM 3566, no solo às 44, libere a esquerda, chame solo, 121 decimal 9. Ok, liberando a esquerda, 1219, TAM 3566. Oi, Salvador. Boa tarde, bom dia. TAM 3660, vertical de Jona, cruzando o nível 190 para o 1160. TAM 3660, a sua identificação, autorizado de chegada CARI, desça e mantenha nível 050. Chegada CARI 050, TAM 3660. TAM 3206, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 3. 2000 no 0 no 3, TAM 3206. TAM 3566, mantém a posição da Taxiway Alpha, irá dar passagem ao Bangalore Webjet após estar autorizado Alpha India para o portão 101. Após a passagem do Webjet, Alpha India, portão 1, 3566. Papa Tango, Mike Foxtrot November, pronto, cópia. Pronto. Mike Foxtrot November, Salvador Petrolina, 1 centena, nível de voo 100 autorizado, decola da pista 35. Primeira curva esquerda, saída Momo, Alba, após direto. 5525 no transponder, o controle 119.35. Conforme Petrolina, 1 centena, saída pista 35 esquerda, Momo, transmissão Alba, após direto. 5525, acionamento 35 ao controle. Vou chamar para o acionamento. Confirme o POB, 13 a bordo, alternativa Paulo Afonso, apenas autonomia. Autonomia de 4 horas mais 20 minutos. 4h20, ciente, copiados dados para acionamento táxi à torre, 108-612 e é bom voo. 8-6, muito obrigado. Afirmativo. Obrigado. 040, tá 3660. Ainda não, 3834. Posso publicar? Posso, 3. Identificação, matéria de voo 2190. Azul 4061, decolou-se 47, chame o controle, 1 no 9, decimal 35. 35, obrigado, boa tarde. Mantenha a saída coral, Whisky Charlie Mike. Controle, boa tarde, Azul 4061. Azul 4061, no contato radar na decolagem, segundo nível 340, saída agora e transição oval. Goleval 340, precisa mais manter a proa então. Pousado, curva esquerda na proa de gole. Esquerda agora, obrigado. São 32 no meio, indicada? 32 no meio, estamos atendendo 240. Sim. Tá 38, 34, estabilizado. Complete final, chave torre 1, 8, decimal 6, então 38, 34. 38, 6, 38, 34, boa tarde. Azul 4082 indicada? 250. Gente, reduzo para 2209, Azul 4082. 220, 4082. Boa tarde, Salvador. 3174, cruza 190 para 170, informação, papá. Então, 3174, assina identificação, autorizado chegada a CARI, desça e mantenha nível 050. 050, chegada a CARI, reduzindo para 2509, 3174. Dois no meia, autorizado e ele final dele é Zulu, reporte estabilizado. Reportar estabilizado, tá 3-2 no meia. Webjet 6741, após a passagem do TAM, autorizado, alinhar e manter na 28. Tá bom, ali mantém depositar o 6741. Radial 110 Salvador. 110 Salvador, certo. Salvatango, Whisky, Charlie Mike, 5 milhas, sudoeste, Salvador, serviço radar terminado, chame Ilhéus 1201. TAM 3834, no solo 51, libere a esquerda, mantenha a posição e chame 121 decimal 9. 219, obrigado, mantenha a posição. Prova de CARI, 4082. 3234, táxi via Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette, posição 04, 3234. O objeto Mercedes 21 ao solo. Estamos um pouquinho adiantados aqui, poderia nos ajudar com Fortaleza 310. E só para confirmar, são os últimos 90 metros indisponíveis da 28, positivo? Afirmo, os últimos 90 metros. Será coordenado 310. Informação em curso é a Romeu, escuta e acusa de recebimento. Ciente da Romeu. 3, meia dúzia, zero, tá? Aprisão no localizador, tá? 3, 2, 1, 6. 3, 2, 1, 6, completo final, chame torre 1, 1, 8, 7, 6. 18 mil, tá 3, 2, 1, 6, torre. Azul 4082, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, 1, 3. Autorizado final LS Zulu, reporte estabilizado. Ok, para 2 mil com 1.003, autorizado LS, da 284082. São 3660, desça para 3 mil pés, ajuste no 0, 1, 3. Descida para... 3 mil pés, o ajuste no 0, 1, 3. 3 mil pés, sente. Pista 28, informe visual, vento de 250 graus com 10 nós. Tem que formar a visual, tá? 3, 2, 1, 1. 4, 1, boa tarde. Webjet 6741, no contato radar, suba nível 340, sai da Gola e transição Eval. 340, Gola e Eval, 6741. Pronto. Webjet 6721 está autorizado, Fortaleza, nível de voo 310. Via UP Zulu 9, decolada 28, após a decolagem mantém a proa até o nível 030, após curva direita na saída Momo, transição Froti. 5537, eu transpondo, eu controle 1-9, decimal 35. 040 040, 3174. Decolada 28, mantém a proa até o 030, depois direita Momo, transição Froti. Transponda é 5537 e o controle 10935, objeto 6721. O sejamento correto, posição 62, reporte quando pronto, 6721. Obrigado, reportará. Paulo, Salvador, boa tarde, papapá, F de novembro. Eco de novembro, Ilhéus, confirme o nível 085. Uma centena para Ilhéus, F de novembro. Uma centena, Ilhéus, o plano Yankee cancela quantas milhas? Cancela em coral o F de novembro. E o prossegue no 085 visual, confirma? Tá, afirmativo. Motor de Salvador, voo no 924. Voo no 924, aciona identificação, autorizado de chegada, CARI. Desça e mantenha nível 050. 50 na CARI. Voo no 924. Pra qual até guarde? Queen de novembro, copia? Copia, vai ser novembro. Queen de novembro, Salvador Ilhéus, uma centena, plano Yankee, cancela em coral, prossegue visual no 085. Decola da 17, primeira curva direita, saída coral. Aciona 0271 no transponder, controle 1-9, decimal 35, é Queen de novembro. Salvador e Léo, uma centena, Yankee, até Coral, 0154. Primeira curva direita da 97, sai da Coral, aciona 0271, controle 2935, o F de novembro. Confirme o Pato que se encontra e o PLB, F de novembro. Pato do GAE com 06, aguardo o F de novembro. Tente pressionamento táxi a torre, 118, decimal 612, o Eco de novembro. 118,6, acionamento táxi, F de novembro. Da 3161, Salvador. Boa tarde, então, 8001, informação Romeu para Recife. Será coordenado 330 nível, lá de cópia, tá? 3001. 330, guardando para a cota. No solo 56, libere a pista à esquerda, mantenha a posição antes da alfa, chame 121 decimal 9. Libere à esquerda, chama 129, mantém alfa 3206. Correto, mantenha antes da alfa. Mantém antes da alfa, 3206. 082. Azul 4082, complete final LS do Lúcio, no turno 1, no 8 decimal 6. 86, obrigado. Salvador, bom dia, tá 3206, livrou, tá na Alfa, na sua esposa. Então, 3206, táxi via Alfa Juliette, fica ouvindo, Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia para o 02, tá 3206. Mike Charlie Alfa, abria condições de decolada 35? Afirmativo. 35, Mike Fox, Salvador. Mike Fox, Flash November, autorizado decolada 35, vento de 270 graus com 11 nós. Iniciado, Salvador. Milhas Coral 76. 250, 3 milhas. 250 por 5 milhas. Afirmativo, solicito prosseguir mais destino. Autorizado 250 por 5 milhas, descendo para 3 mil pés, ajuste no 013. Reporte por término de desvios. 76. Saída prevista para Fortaleza, tá? 3234. Gente, é saída Momo. Obrigado. Papa Tango XC Alpha Charlie, pronto, cópia. Prossiga. XC Alpha Charlie, autorizado Natal 250 ao nível, via Upper Zulu no 0. Decolada 28, inicialmente mantém a proa até o nível 030, após curva direita na saída Aron, transição Zipa. Aciona 5461 no transponder, controle 119.35. XC Alpha Charlie. XC Alpha Charlie, primeira curva à direita, após nível 030, e a aerovia Upper Zulu 10, negativo Upper Whiskey 10, Upper Zulu 10. XC Alpha Charlie, cotejamento correto, livre acionamento, 4-3. Livre acionamento, 4-3, e após quando pronto para o táxi. Jana, mínima. Boa tarde, o Mike Fox Novembro decolado na Momo. Mike Fox Novembro, contato radar na decolagem, turbo nível 100, sai da Momo, transição Alpha. Tá livre da restrição, senhor? Firmo. Livre da restrição e atenção à centena, Mike Fox Novembro. Então, 3174, autorizado final, ele é Zulu, reporte estabilizado e reduza para 1809. Gente, reduzindo, reportarei estabilizado, tá 3174. Oito aguarde liberação para o pouso. Vento de 250 graus com 11 nós. Certo. Oi, Salvador, ECG November, estacionado, Graê, pronto para o táxi. ECG November, autorizado o táxi, chame para ingressar na 17. Tomará para ingresso, ECG November. Azul 4082 no solo 1600. Libere a esquerda, mantenha a posição antes da táxi Alfa e chame 121 decimal 9. Livre à esquerda, mantente da Alfa, 219-4082, bom dia. Bom dia. Inicialmente, decolando 7, primeira curva à esquerda, saída Momo Alfa, após direto, Mike Charlie Alfa. Afirmativo. 76, desça para 3 mil pés na proa de pitch. Com referência, autoriza 1500. Negativo, código coral 76, desça para 3 mil pés, número 2, na aproximação. Ciente, está atingindo 3 mil. 3. Ciente, ainda não recebi o plano, a gente vai ter com o centro de Recife agora. Afirmativo, 2733. A UBT seria os 300 dessa? 4082 livrou. 250 graus com 11 nós, últimos 90 metros indisponíveis. Center. Só confirmando o LBT aos 30 Delta. Afirmativo. Gente, mandei escuta. 8001 pronto cópia. 8001 prossiga. O Azul 402 copiou? Não. Táxi via Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette para 0982. Azultão 8001, autorizado Recife, nível de voo 330 via Upper Whisky 58. Decolada 28, após a decolagem, mantém a proa até o nível 030. Após, curva direita na saída Aron, transição Melim. Aciona 5533 no transponder controle 119.35 então 8001. 5330 para o Whisky 58, decolada 28, mantém a proa até o 030. Curva na direita após Aron Melim. 5533-1935, então 8001. 8001, cotejamento correto, posição no 1, reposte quando pronto. Ok, 8001, reportarei pronto. Papatango, Mike Charlie Alpha, pronto, cópia. Afirmativo, ok. Mike Charlie Alpha, Salvador Barreiras, 240 ao nível, decolada 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, Alba, após direto. 5024 é o transponder, controle 19.35, Mike Charlie Alpha. Ok, a 240 autorizado Barreiras, decolando 17, a curva pela esquerda na Momo Alba. 5024 e 19.35, o controle na saída. Confirme o PLB, Mike Charlie Alpha. 08. Protejamento correto, 08 a bordo, pátio 5, paracionamento táxi a 2, 108.62, emo voo. Primeiro PLB, o SI Alpha Charlie. Meia dúzia ciente, tá livre seu táxi, até a táxi quilo. Solo TAN 3660 livrou, mas você escuta. TAN 3660 mantém a posição. E o lead, para chegar agora. Né? Recife tem informação, meu. Informe o nível 390, o 1754. Pode ser 390. Gente, é número 2 para a cópia, aguarde. Informação em curso, é Romeu. Passou escuta igual a nós, 754. Alô, 4-2-7-3-3. 2-7-3-3 é o solo. Ok, como se estacionar então por conta de risco, vai realizar cheque no motor, e na sequência, se ainda não estiver autorizado, também pode fazer a saída visual, o 2733. Tem direcionamento por conta e risco do 733. 33. Então 8001 no gate 11, pushback acionamento. Então 8001 irá coordenar com a equipe de solo e irá parquear um Embraer da Azul à sua direita no portão 09. Quando assim que o mesmo parquear está livre seu acionamento e pushback na posição 11. Portão Vitor, confirma indicada. Apelo 2559. Reduza para 2009, Sierra November Vitor. Para 200, Sierra November Vitor. Após via Kilo, pátio 3. No pátio 3 aguarda instruções. Táxi lento, portão previsto é 1-1, está sendo desocupado no exato momento pela aeronave da companhia. Afirmativo, da passagem ao Saitex, após Alfa. E aquilo, pátio 3, aguardo, tá 3660. Tá batendo o Victor Fox Fox na escuta. Confirme o nível para Lagoinhas. Zero graus com 1 2 nós. A intenção é decolagem da 17. Permanece em vigilância o TAN 3192. Devido à chegada a Karen, aguarde suas corações para São Paulo. Reassuma a navegação na proa de Usan. Proa de Usan 924. voo 1806, informação Romeu, gate 3, autorização Aracaju. Só Romeu, CA November Vitor, desça para 3.000 pés, ajuste no 013. Para 3.000, 013, CA November Vitor. Voo 1806. 1806, Aracaju, informa o nível. 230. Não, autorizado chegada CARI, desça para nível 040. 040 na CARI, 230 para CARI. November, autorizado decolar da pista 17, o vento é de 250 graus com 12 nós. Emissor do 97, X de November. Salvador, boa tarde, Salvador. X-Ray Alpha Charlie, alinha e mantém na pista 28, prepare-se para a decolagem imediata. O 3174, seu solo foi o 08, libere a esquerda, mantenha a posição antes da alfa e chame o solo, 121 decimal 9. Mantenha a posição antes da alfa, chama o solo 219, 3174. Afirmativo. 7, na final do procedimento, meia dúzia de milhas com 140 de ground. Ah, já tô mantendo, tô reduzido aqui. Um controle em coordenação com o mesmo. Agora direto a Lagoinhas, após a autorização do controle de Salvador. 10. Ciente após a decolagem, vai manter 3 mil pés, quando é 3 mil pés, corra direita na Prodeirão. Afirmativo, autorizado decolar da pista 28, vento de 250 graus com 12 nós, X-Ray Alpha Charlie. Iniciando, Charlie. Pátio 5, para acionamento de táxi é a 208-612, informe o POB. Coral 76, continue a aproximação para 28, aguarde pista livre. Coral. Eco de November, decolou 09, chame o controle, 199 decimal 35. 1935, Eco de November. Vitor Fox Fox, autorizado o táxi, chame para ingressar na pista 17. Tá 3174, copiou? Negativo, prossiga. Tá 3174, táxi via Alfa aqui no pátio 3, no pátio 3, mantém a posição aguardando instruções. Gente, tô autorizando via Kilo, pátio 3, aguardando instruções. Tá 3174, informo que já havia feito cotejamento. Gente. Webjet 6720, para sua informação, tem um Airbus Etan que irá livrar o pátio 1 e tem um outro para ingresso no pátio do setor sul, aguarde. Após 3 mil pés, curva direita na Prodeirão, autorizado até o 250. 1924, estabilizada. Estabilizado no localizador. 1924, complete final, chame torre 1, 186. 186. Controle, mais forte de novembro, está totalmente visual, agora cruzando 080, para prosseguir 085 para modificar as regras para visuais, o pouso estimado em Petrolina, 1712. 686. Juliette Alfa, ponte espera 28, está lá na sua escuta com 613. Ponte espera torre 186, está 8001. Só Romeu, Serra November Vitor, desça para 2 mil pés, ajuste no 013, inicie redução para aproximação, autorizado procedimento LS do Lua, posto estabilizado. Serra estabilizado para 2 mil, Serra November. O Serra November Vitor, informa o 09 que o precede, o Boeing 737, meia dúzia de milhas, na final do procedimento LS do Lua.